Edição do Que Odai Podcast, edição número 242. Eu sou o Evelazinho, estou aqui mais uma vez com o Carlírio Neto. Saudações para todos. E eu tô aqui também com a Rafaela. Somebody stay, baby. Pronto, é isso aí. Hoje teremos aquele cast já tradicional de animes da temporada, né? O primeiro cast de animes da temporada, em que a gente fala das estreias, né? E é isso. Vamos então, antes de começar o tema desse cast, vamos ler então comentários da edição anterior, né? Então, toda vez que tem comentário, a gente lê aqui. Vamos aqui para nossa leitura de comentários. Tem comentário no Anime Coach. Tem um no Anime Coach e um no Netoin. O Netoin é a continuação do Anime Coach. Então, Rafaela, você começa. Ah, o do Netoin é continuação. Tá, beleza, então vamos lá. O mais engraçado é eu comecei com vamos lá e a Janilson também começou com vamos lá, né? Vamos lá. Aqui vou focar nos animes citados e no Netoin outros animes que tem a ver com o tema da vez. Saudações cheias de slimes vivos com personalidade ao Kyodai Podcast. E depois de tanto tempo, todos os animes mencionados assisti e conheço bem. O único que não vi foi o que veio primeiro, Dragon Quest Dino Daimbokken 2020. Vi perto de 50 episódios e quem sabe veja tudo em algum momento. Pô, você viu bastante, 50, termina, mulher. Né? Metade. É metade? Então, já é bastante, né? Gome-chan encaixa no perfil de mascote, sendo o amigo do protagonista, e pelo que vi, nada mais que isso. Claro que a figura do slime é icônica na franquia Dragon Quest, sendo o mascote oficial e de cor azul. Ele é mais que isso. Agora sim, vamos aos demais. Fica o spoiler. Fica o spoiler, mas ela só viu metade, então ela vai ter que descobrir e assistir o resto. E é isso aí. Vamos lá. Agora sim, vamos aos demais. Começando com o ansiei, tanto com o que eu ansiei para ver todas essas bandas. Claro que fala de Tensei, Chitara Slime, Dataken ou Tensura. Explicou bem a ideia da série, Rafa, e diria que Himuru que meteu a ideia dos termos mais personagens slimes. Ah, tá. Meteu a ideia de termos mais personagens slimes em anime. Nesse caso, é o protagonista e todas as suas ações influenciam o mundo da fantasia medieval. Não vou estender muito em si, que é um anime muito divertido e descompromissado. Já falei muito da série na edição 237, então paro por aqui. Indo para outro queridinho, Todemo Skill de Isekai Horomeshi, onde temos um dos slimes mais fofinhos e simpáticos já vistos, concordo. Nas demais citações que estarão no Netoin, tem um em condições semelhantes que não mencionaram. Nosso caro Sui. Um slime cute cute, vozinha fofinha e forte pra caramba, resumem este personagem. Por fim, temos diversos slimes em Kamitachi ni Hiro... Kamitachi ni Hiro Watera... Wareta... Otoko. Hiro Wareta Otoko. Que tem uma trama simples, com carisma, e que aqui não temos slimes falantes, e sim diversas espécies que têm suas utilidades. E nosso protagonista, domador desses, consegue extrair seu potencial, seja cuidando deles, encontrando espécies novas, ou evoluindo para novos slimes. Continua. Ou lá no Netoin, a escritora continua esse comentário dizendo o seguinte... E continuando, passo para citar mais três animes com slimes no elenco. Começando com o que achava que iam citar. O Saijaku Tame wa Gomi Hiroi no Tabi wa Hajime Mashita. Neste, uma garotinha chamada Eve, que é outra femícia, viaja pelo mundo ao lado de Sora. Um slime azul transparente muito fofinho. Capaz de curar e saber quem é de boa índole ou não. Um anime bem simpático de se ver. Então, eu não terminei, por isso que não escolhi. Mas eu prefiro Todemo Skill. Qual é esse? É um do Tamer, que ela é Tamer, e aí ela só consegue fazer o Tamer dela com esse slime, porque ele é bem fraquinho e tal. E aí ela tá fugindo da vila dela, porque, não sei, disseram que ela tava trazendo caos pra vila, então ela teve que fugir. Então ela passa a vida... indo de cidade em cidade, catando lixo, né, pra pegar coisas pra ela. E passeando por aí com o seu lindo slime. Eu gosto bastante. A Slice of Life. Não faço ideia. Continuando. Indo agora para Slime Toshite 300 Nen Shiranai Ultimate Level Max Ni Nami Natemashita. Esse aí resumir, esse eu sei qual é. Ou pra resumir, o da bruxinha Aoi Yuki, que é sobre Azusa, que reencarnou no mundo de fantasia medieval e que tem, e quer ter uma vida tranquila. Ela fica poderosa por simplesmente causar genocídio de slimes e ter sua experiência dobrada por 300 anos. Bem, no elenco temos duas irmãzinhas, Falfa e Xauxa, que são slimes que usam forma humana e são adotadas pela Azusa, as tratando como suas filhas. Na série, até o momento, todos os slimes que usam forma humana vistos são do sexo feminino. Cobra Mediana terá nova temporada neste ano. Meu Deus. E fechando as outras situações, temos Tensei Kenja no Isekai Life. Neste, temos um protagonista overpower, sim, mas o destaque fica para o contingente de slimes que o acompanham. Destes, seis deles têm mais presença e todos os slimes do protagonista falam. Os seis mais marcantes, temos o de grossas sobrancelhas, um bigodudo, um de tapa-olho, um com cicatriz, um normal e o que pode ser fêmea. Só digo uma coisa. O encerramento com este sexteto é um dos mais divertidos que vi em animes. Bom, com isso fecha meu comentário deste tema. Dando os parabéns para mais um ano de podcast, se cuidem e até mais. É, obrigado, escritora, pelo seu comentário. Gostei dessa chamada de duas partes, uma sendo complemento ou continuação direta da outra, como nesse caso foi continuação. Gostei bastante. E novamente, obrigado. Eu me peguei pensando. Isso porque ele disse que não queria ler os comentários da escritora, né? Eu disse que eu só leria se ela escrevesse no Nemicote e você lesse lá. Eu fiquei pensando se eu deixei isso explícito. Se o Merc História, a menina, pode ser considerada slime ou uma fada? Eu não sei. Não sei, qual é esse? Não vi, não posso opinar. Sobre um caixeiro viajante que viaja com uma garota que ela está em um pote. Ah, não sei se considera não, slime. É, não sei. Enfim, se considerasse aí eu tinha mais um. Uhum. Enfim. É, next. Obrigado aí pelos comentários, escritora. E vamos para a próxima parte, né, para o nosso tema. Desculpa se eu não pareci animado hoje. Eu posso falar os temas dos próximos podcasts antes? Porque se eu vou sair mais cedo, né? Então. É, tá bom. Eu acho, que esse podcast vai terminar cedo, mas vai terminar cedo, na verdade. Mas posso falar, terminar ótimo, né? Já tá a sessão. Ah, então pronto. Vou para os temas do próximo podcast. Então, deixa eu abrir podcasts, que é o Carlírio sempre deixa a listinha para mim. Obrigado, Carlírio! Próximas edições do KP, dia 3 de fevereiro, KP 243, Golden Apple 2024, que ainda não preenchi. Vai ser dia 10 de fevereiro. Vai ser dia 10, eita, que legal, trocando. Eu não posso dia 3. Ah, que merda. Dia 10 de fevereiro, juntando já com a outra semana, dia 17 de fevereiro, KP 244, animes de 2005, tema do Luke, que o Evilás não vai escolher Mushishi porque ele não viu, Da próxima tema... Não, tem muito anime que eu sou super fã, não, assim. É, também não. Que vai eu ter escolhi... são os que eu já falei aqui um milhão de vezes, assim. Tem três que eu lembro que eu coloquei na lista para pensar depois qual eu ia escolher. Bom, não então, importa, eu vou ajudar o Evilazo nessa epopeia mental e vou dizer que sim, ele já tinha escolhido o anime para esse cast. A não ser que ele mude. Não é Rony de Clover que você escolheu. Não foi? Ok. Não? Nope. Você escolheu o quê? Você disse que se negava a falar pela 200ª vez de Rony de Clover. É verdade, você claro, disse isso mesmo. Eu tinha colocado. O que você escolheu pra esse cast foi o Fullmetal Panic de Second Ride. Ah, é verdade! Pode ser, posso falar dele. Foi esse que você escolheu. Não. Mas, precisamente, você escolheu ele em 30 de dezembro. Ele tem um dos meus episódios preferidos. Eu gosto muito dele. Então, vamos lá. Dia 3 de março, temos o capítulo 245, animes a serem vistos, segundo o Kyodai Podcast, tema filmes. Finalmente o último cast dessa série que a gente fez aí, né, pra poder formar uma lista, né, pra animes que deveriam ser vistos, segundo o Kyodai Podcast. Dia 17 de março, vamos ter o capítulo 246, que vai ser um tema sugerido pelo Wesley, que ainda não definiu. No dia 31 de março tem o capítulo 247, que é o final da temporada de janeiro de 2025, ao qual eu e Vilásio provavelmente não vamos ter anime pra falar. É, não, brincadeira, vai ter sim. Os animes da temporada passada que estão acabando agora. Esse é fácil. Mas é mais fácil que esse aqui. Né, então, pois é. Dia 14 de abril, o capítulo 248, tema a ser sugerido pelo Evilásio. Evilásio define aí o tema. Ah, é? E dia 28 de abril vai ser o início da temporada de abril, 2025. Então temos aí os casts até abril para já pré-definidos. Vamos nós. De abril. Vou ver se tem algum. Se é algum dia especial. Aí eu vou fazer isso. Prontinho, podemos ir. Perfeito, vamos então para o tema, né? Então a gente vai falar da temporada atual, né? As estreias da temporada atual. Bastante coisa estreou. Eu gostei de pouquíssima coisa, né? Mas temos aí coisas para falar, né? Na dificuldade, mas deu certo. Enfim, Rafa, pode começar, né? Cara, então eu não vou falar muito, porque o anime que eu escolhi foi a segunda temporada de Kusuriya no Hitorigoto. E sim, todo mundo sabe, né? Baseado nas nossas opiniões de casts anteriores das temporadas do ano, né, passado, que Kusuriya é um dos melhores animes do ano, na nossa opinião, sabe? Assim, junto com o Free Eren, né? Que tava na mesma época, né? De lançamento. E, cara, é a continuação direta, a animação continua muito bonita, a abertura ficou sensacional, tá muito divertido de assistir. A abertura é muito boa mesmo. Né? Exatamente. E assim, tipo, mesma experiência, os primeiros dois episódios já temos todo o mistério de volta, já temos todas as tretas com o Mau Mau e suas ideias mirabolantes de trazer revistas pornô pra dentro do castelo. É maravilhosamente da Mau Mau, é simplesmente maravilhoso. Ai, Mau Mau nossa, adoro Mau Mau, pois é. Então, tipo assim, eu não tenho muito o que falar, eu só tenho a agradecer porque não desistiram de fazer a continuação desse anime, mesmo com a desenhista, coisa do... quase sendo preso, né, por causa do imposto de renda. A gente até, né, caminhos assim. Tipo isso. Eu não tenho muito o que comentar, porque, assim, meu hype para essa série serve trivial e continua. Claro, não sou neguem, tá? Não sou neguem imposto, tá? Não sou a favor disso, não, tá? Falando sobre imposto, só fazer um xixi, um parênteses aqui, se que esses dias estava vendo. Hoje, não fale. Eu tava vendo um meme na internet sobre leis japonesas e tava lá. Ah, você comete crimes de cunho sexual, 6 anos no máximo de cadeia. Ah, você só nega impostos, até 15 anos de cadeia. Tipo, o pessoal fazendo um parênteses sobre como o nível, né? Como a justiça do Japão faz a nivelação das penas de acordo com a sua infração. Mas eu acho que era só um meme, não pode ser tão verdade. Tem assim, mérito, né? Código penal dos países daqui da América. Deixa pra lá. Comentários? Foi bom. Anime é excelente. Anime é excelente. O anime ia ser muito bom. Eu estava imaginando. Teve um certo momento que eu imaginei que ia ser o único anime que eu ia gostar da temporada. Felizmente tem mais dois. É um caso bem raro. Raro, assim, né? De ter tão pouco anime que eu tô gostando, mas. Acontece, né? Às vezes é isso. É isso. Posso ler o comentário do André? O André postou aonde, então? Pronto, WhatsApp. Então vamos pro André. Lá no grupo. Lá no grupo. O André não pode vir hoje, então a Rafaela aí do anime dele. Porque ela tá vendo, então ela é o único É, então. É um comentário bem rápido até, ele não escreveu muita coisa, não. Deixa eu ver aqui o da... Aqui, pronto. É... Comentário do André. Pessoal, por questões de sono, hoje não vai dar para participar do cast, mas deixa aqui meus comentários mais importantes. Cara, eu não posso falar nada do sono, porque eu tenho sono. E eu sou eu sempre que saio cedo por causa do sono. É, então, né, eu não sou a pessoa para falar nada. Eu não sei qual é a situação. Pode ser que ele não tenha dormido ontem porque estava trabalhando, então não vou questionar isso. Não questiono o sono das pessoas. Mas deixa aqui meus comentários mais importantes sobre essa segunda temporada de Solo Leveling. Um é geral da obra, que é parte de um fortalecimento da influência cultural sul-coreana com esse novo movimento dos quadrinhos coreanos sendo adaptados em animação japonesa. O outro é o comentário específico, é que no original dá pra entender que o protagonista tinha a intenção desde o começo de capturar o Kim, o tanque do escudo, como sombra. Eu vi uma dica disso na versão do Crunchyroll quando ele diz: você já sabia que isso iria acontecer. E esse é o comentário dele. O comentário eu não entendi. Porque você não viu a série. É, nem, não tenho muito interesse em entender. A outra metade sobre os animes coreanos estarem caindo na TV japonesa. Eu até concordo, tem mais, né? Sempre teve, né? Mas tem mais, né? Sempre teve, é meio exagero, mas ali desde o começo dos anos 2000 sempre tem alguma coisa de anime coreano. É, me lembra o clássico Tactics, que também não era bom. Meu problema é que eu sinto, e aí, desculpa aí, né, quem ficar ofendido com isso, mas eu sinto que o pessoal da Coreia, pelo menos em termos de anime, né, eu acho que eles estão anos atrás, assim, em termos de história de quadrinhos e tal, eles estão anos atrás do japonês e até atrás do chinês, porque eu acho que as histórias deles são todas super batidas. Pelo menos que viram animes, né? Então... Exatamente. Então, assim, eu tenho ido a discordar, porque eu leio muitos, né, quadrinhos coreanos, mas é baseado em nos animes que foram feitos. Eu sinto muito, mas nem eu. Eu não tô dizendo nem que eu. É todo quadrinho. Tem quadrinho coreano que são muito, muito fodas, tá? Assim, eu li poucos quadrinhos coreanos, mas tem alguns que eu li que são... Caramba, só esse quadrinho fez isso. Mas os que viram anime... Não. Os que viram anime... Principalmente esse que a Crunchyroll pegou, sabe? Porque Tower of God, a Crunchyroll deu um dinheirinho. Aí teve aquele da luta dos colegiais, que também deu um dinheirinho. Aí esse também, aí... Sabe, assim, umas escolhas que... Elas são escolhas batidas shonen, tá ligado? E, assim, realmente não chamam muita atenção, do meu ponto de vista, né? Solo Leveling tem uma fama muito grande, mas Tower of God também tem, e Tower of God não é bom. Desculpa. Acho que o anime Tower of God não é bom, não. Ah, bom, eu preciso explicar? Não, né? Solo Leveling está tendo agora sua segunda temporada, né? Da mesma forma que Kusuriya. Basicamente, tá seguindo já a parte daqui do protagonista. Já pegou a sua segunda, como é que chama? Segundo poder, né? De necromancia. Agora ele tem a capacidade de trazer os mortos à vida. As vidas, entre aspas, porque são basicamente sombras. E aí a gente vai ver o desenvolvimento aí desse personagem crescendo, construindo seu exército solo, basicamente. Essa é a ideia dessa próxima temporada. Exatamente. Quem gosta de Stories Edge, eu recomendo em uma animação que eu tô gostando bastante, que é Castlevania Nocturne. Acabou de sair a segunda temporada, então tá aí. Bem aí. Bom, acho que é isso. Nossa, eu e André foi quase nada, então esperamos que Evilásio e Carlinho falem alguma coisa nesse cast. Quem é a próxima? Então escolha quem vai falar agora, Rafael. Então pode ir, Evilásio, porque o anime dele eu vi. Eu vou falar de Nihon e Yokusou Elfis. Ai, não, então não é o anime que eu vi. Supostamente o Luke. A outra pessoa é o Luke. Não disse que não é, né? O Luke. Então é isso aí. Então eu vou falar do anime mais inesperado em relação a coisas que eu ia ver. Não que seja um negócio super longe do que eu gosto, mas considerando que eu vi tanto anime na segunda temporada. É porque assim, pessoal, eu falei, eu não estou gostando dos animes da temporada. Eu acho que eu vi umas 12 ou 13 estreias, tá? É porque eu realmente não estou gostando de animes nessa temporada. É, eu até achei interessante que eu coloquei lá no Blue Sky. Oh, estou gostando desses três animes, mas essa temporada tá bem fraca. Aí alguém falou, pô, você tá gostando de três animes e tá achando temporada fraca? É realmente uma pessoa que não me Oxi. conhece. É realmente uma pessoa que não me conhece. Oxi. Eu vi muitos animes, ele disse, ah, você viu muitos animes. Tá, você tá dizendo. Mas enfim, estou vendo aí Nihon e Yoko Self-san. Welcome to Japan, Miss Elfa. Senhorita Elfa, né? Bem-vindo ao Japão, Senhorita Elfa. Que é a história de um homem que tem lá seus 20 e poucos anos e tal, trabalha em empresa e tudo. Que ele sempre foi muito apaixonado por mundos de fantasia, histórias de fantasia e tal. E em algum momento, não fica tão claro quando, provavelmente no final da adolescência, o meio da adolescência e tal, pra vida até hoje, toda vez que ele dorme, ele vai para um mundo de fantasia. Que até o momento do começo da história, ele pensava que era um sonho, né? Ele sonhava com um mundo de fantasia. E ele gostava, obviamente, tanto de ir para o mundo de fantasia, porque é mó legal ali, que ele, por exemplo, ele não fazia hora extra para. Então, tipo, ele não era promovido, mas pelo menos ele não ia fazer hora extra, não saía com a galera, porque ele sempre queria voltar para casa para ir para o mundo de fantasia. E eu não critico ele, tá? Eu não Nem critico eu. ele. Não critico nem um Se pouco. caísse, se acontecesse algo parecido comigo, eu acho que faria mesmo. E algumas coisas já era estranho desde o princípio, por exemplo, se ele fizer um bentô, ele consegue meio que levar para esse mundo quando ele tá dormindo, né? Mas ele nunca entendeu muito bem por quê, mas bem, né? Estou tendo sonhos aqui e tal, e ele vai se aventurar nesse mundo. E aí, nesse momento, ele foi, como sempre, dormir, foi pro mundo, e aí ele foi se aventurar em uma caverna com um dragão, e ele foi e encontrou uma elfa maga que ele já conhecia de tempos, ele já tinha conhecido antes e tal. Ele reencontrou com ela e ele tá falando com ela e tal, falando sobre como é que tá as coisas. Ela tinha acabado de entrar, eu não sei se ela acabou de entrar ou já faz um tempo, mas ela faz parte da Guilda da Magia, né? E ele tá bem explorando lá a dungeon junto com ela. Inclusive, uma coisa interessante, tipo, ele tá há tanto tempo nesse mundo e ele vai explorando as coisas do mundo, que ele consegue falar com seres não humanos, né? Com criaturas e tal. Então ele tem amizade com kobolds e outras coisas assim, né? A elfa não entende nada do que ele fala, né? Mas ele entende muito bem a raça dos outros bichos, porque ele tá lá há bastante tempo e aprendeu a falar com outras criaturas, né? E aí ele tá nessa dungeon, né? E ele encontra lá acho que é o meu lagarto, acho que é isso. Que eu sempre esqueço o nome da raça. E aí, Lizard, mano. ele Tô zoando. é um lizard mesmo, mais ou menos isso. É porque não sei se esse é o termo que seria. É só porque é inglês, tá ligado? O lagarto inglês, é só por isso. Não é enfim, deixa pra lá. Não é um reptiliano, tá? Só ia dizer isso. Mas enfim. Ele encontra então, né, e a criatura explica para ele, né, tipo, ó, aquela dungeon ali tem um dragão e tal, que ele tá protegendo os ovos e ele tem que tomar cuidado e não sei o quê. Só que aí ele lá no sentido de aventura, ele disse assim, não, eu quero ver outro dragão, né, vamos lá ver e tal. E aí vai se aprofundando na masmorra junto com a elfa. E enfim, né? Chega um momento que eles acabam chegando no dragão, né? Ele tá meio que sem medo, porque que acontece? Toda vez que ele morre nesse mundo, ele acorda. É isso. Foda-se, né? Isso não é problema. Aí ela morre de medo, né? Da situação. E aí o que acontece é que o dragão ataca ele e ele então acorda na cama dele, como sempre, né? Aquele velho, tipo, de novo, né? Só que tem uma coisa diferente, né? Antes do dragão atacar ele abraçou a elfa pra tentar meio que proteger ela, né? Do sopro do dragão. E o que acontece? Ele acorda, de repente. Ah, e outra coisa, tá? Quando ele tá nesse mundo de fantasia, a aparência dele é mais jovem, tá? É tipo uma aparência mais de adolescente e tal. Não é que fica super diferente ele é adulto para adolescente, mas é perceptível, assim, que ele fica mais jovem. Ele mesmo fala, né, que aparentemente ele passa, ele envelhece mais devagar, né, assim. Bem, o que acontece é que ele acorda na cama dele, como sempre. Mas o alfa tá lá. Tudo poderia ser só mais um E.T. que o cara levou a Elfa pro mundo dele, porque a Elfa chegou, ela está pelada, né? Porque ela não usa roupas do mundo dele, então ela não volta com as roupas dele. Mas acaba que vira uma história meio que slice of life, porque ele vai meio que apresentar o Japão pra Elfa, e vai tentar entender essa situação, né? Porque aparentemente ele não estava dormindo, indo pro outro, e sonhando, Rafa. Ele estava indo pro Isekai. Como ele cons... Se ele ficou acordado 24 horas por dia, me pergunto como ele aguentava no dia seguinte. Mas aí, químicas, que né, O corpo mecânicas. dele, eu acho que pro corpo dele, ele estava dormindo, assim. Porque, como eu disse, até o corpo mudava, mas. Essa história ela vai transitando em momentos que a gente vai tentar entender o que está acontecendo. Porque, por exemplo, ele consegue, já falando um pouquinho de spoilers, pode não contar spoiler, contra risco, ele consegue voltar com o Elfo pro Isekai, né? Então é porque o primeiro episódio meio que é todo ele meio que apresentando o Japão pra Elfo e tal. Ela ficando super maravilhada com a comida, com os lugares diferentes, com a tecnologia e tudo mais. E aí no final, né, termina, eles vão dormir. No começo do segundo episódio, eles voltam pro Isekai. Então, eles começam a entender lá mais a razão. Eles até conseguem meio que ter a trégua com o dragão, né? Porque quando ele volta do lugar que ele morreu, né? A gente tem um pouco desse mistério de tipo, o que que tá acontecendo? Por que que esse garoto tá indo pro Isekai? O que que tá vendo? E no meio disso, né, a Elfa, ele passeando com a Elfa no Japão, porque, né, a Elfa tá apaixonada pelo Japão, né, quer entender mais da situação, então ela quer continuar indo com ele e tal, de volta pro Japão, e ele tá de boa, né, ele vai andar com a Elfa no Japão, e assim, podia muito bem cair no etizão, podia cair, mas. É bem de boa, assim. É bem de boa, assim. É até engraçado no primeiro episódio, né? Quando a Elfa vai pro mundo e aí ele tem que comprar roupa pra Elfa. E aí fica todo mundo olhando pra ele porque ele tá escolhendo lingerie, que ele não faz ideia qual o tamanho na loja. Mas enfim, e é isso, cara. É um slice of life, mas também tem a fantasia. Inclusive a fantasia parece bem interessante. Eu acho o anime bonito. Não é nada, uau, que coisa incrível, né? Mas é extremamente gostosinho de acompanhar. Os dois episódios que eu vi são super good vibes, só tem dois episódios até agora. Esse eu acho que eu vou continuar, porque eu gostei bastante do começo, tá? Até os outros que eu tinha dito, ah, achei ok o começo, tal, vou ver um pouco, eu meio que fui desistindo, né? Por exemplo, aquele do Salaryman, que foi pro outro mundo também, o outro Isekai. No terceiro episódio, eu meio que. Não dá pra mim, assim, não é pra mim, não. Existe no primeiro. Esse eu curti bastante, assim. Então, eu acho que eu vou acompanhar. Fica a dica aí, então. Welcome to Japan, Miss Elf, ou Nihonei Yokoso, Elf-san. É um anime muito, muito good vibes, assim, sabe? É legal que tem um mistério, tem a fantasia, mas ao mesmo tempo é muito good vibes, sabe? Então, fica aí, né? E tá lindo, então você. Vai, Calírio. Ganos a New Oi, Luke. Challenge. Oi. Olha aí, Luke Lucas apareceu. Nosso convidado. Tô com sono. Viu, Tá Corinthians? mal. Então, o anime que eu trouxe aqui, ele me pegou de surpresa porque na última semana eu assisti a sete ou seis estreias da temporada na última semana, alguma coisa assim. E eu acabei escolhendo esse para falar no cast porque eu realmente gostei dos dois primeiros episódios, achei bacana. O nome do anime é longo demais. É muito longo, mas vamos lá. Eu vou falar de Guild no é Uketsu Kejou Desuka Zangyou Aya Nanode Boss O Solo Tobatsu Shiou To Omoimasu. Em resumo, eu quero ser uma recepcionista de guia, mas o meu chefe faz eu fazer muitas horas extras. É um nome isso, bizarro. Eu acho que não. É, não, faltou é a parte. Eu acho que eu sou a recepcionista da guilda e eu uno o boss, o Mauro. Eu solo o boss. Eu solo o boss pra não ter que ficar fazendo hora extra. É isso. Ah, sim, ela mata chefões, ela mata grandes inimigos pra não ter que ficar fazendo hora extra. Mas se eu quero fazer de outra forma, eu compreendo a situação dela. É uma personagem que eu compreendo a situação. Bom. Nesse anime tão estranho no seu nome, mais estranho ainda na sua temática, somos apresentados a uma protagonista chamada Alina. Alina é uma concurseira, tá? Faz 3 anos que ela prestou concurso e foi chamada para assumir esse posto de recepcionista de guilda. O salário não é ruim, tanto que ela está financiando uma casa dela em suaves 30 anos. É bem suave, coisa pouca. E o que mais chama atenção é que ela tinha o desejo de ter uma vida estável e em paz. Chega, bate o ponto, começa a trabalhar, faz teu trabalho, bate o ponto, vai embora e tem a paz em casa. É isso que ela quer pra ela. Adoraria poder ter essa vida também. É isso que ela quer, mas não é isso que ela recebe. Por quê? Porque... Não é só isso, Evilás. É que como atendimento ao público num geral... Nem sempre você vai atender só pessoas boas, pessoas dispostas, pessoas educadas. Você vai atender gente com gogó nas alturas. Você vai atender gente que vai se achar superior a você só porque você é uma, entre aspas, recepcionistazinha de merda, fecha aspas. Ou porque é rico e rico pode tudo, você é pobre e não pode nada. E vai, vai, vai, vai. E esse anime mostrou tudo isso nos primeiros minutos do primeiro episódio. E isso tá causando um certo estresse na Alina, porque a Alina tá vendo o sonho dela desmoronar. O sonho dela de vida estável e em paz desmoronar. Olha só, mas... Parabéns. Mas o que mais mata ela são as horas extras. Porque ela tem um anseio de quitar logo a casa dela o mais breve possível. São muitos documentos que ficam armazenados ali na guilda e como aparentemente o chefe dela tem mais confiança no modo profissional dela de lidar com esses papéis, com essa parte burocrática, então ela vai lá e executa essas tarefas. Mas ela sempre executa reclamando, o que eu acho perfeitamente normal. Na frente você sorri, por trás você reclama. Botar entre aspas. O chefe dela tem confiança com que ela vai fazer. Não tem nada a ver que ele tá empurrando o trabalho dele pra ela. Na verdade, nesse anime é confiança no trabalho dela mesmo, pode acreditar. Acredito. Nesse anime, sim. Acredito. Nesse anime é. Acredito. Nesse anime. Não tô dizendo que na vida real seja. Não tem acredito, que... cara, por favor, acredito. Tô falando acredito, no anime. Bom, aí eu não sai pra tomar uma cerveja que nem o cara do hotel. O cara do hotel, né, Vilas? Que sempre vai tomar uma cerveja no meio do expediente. Mas assim, o que mais pega ela é que muitas dessas horas extras que ela faz é por aquilo que ela chama de heróis inúteis, né? Heróis de quinta categoria, porque não consegue derrotar a porcaria de um chefe, a porcaria de um dragão, a porcaria de um grande monstro. E como ela tem um dom mágico que ela não conta pra ninguém, ou até ao menos em 2 episódios ela não contou como que ela adquiriu esse poder, como adquiriu essa magia tão estupenda, ela vai lá e aniquila essa porcaria desses chefes, desses monstros, desses dragões, etc. Com uma marretada supersônica dela. Ela tem uma marreta que dilacera o dragão inteiro só de cortar no meio. Então... É impressionante o poder que essa menina tem. Tanto que ela faz de tudo para esconder seu rosto. Ela usa um capuz para estar o maior calor do mundo. Ela usa um capuz muito poderoso, muito grosso. E ela é conhecida como Carrasca. Essa forma de heroína, entre aspas, dela é Carrasca. Ela é a Carrasca. Pois bem, um certo dia infelizmente para ela, vamos assim dizer, caiu por terra essa tentativa dela maquinar quem ela é de verdade, tentar esconder, porque tava o maior breu no salão lá, onde um grupo de três heróis, três aventureiros estavam enfrentando um dragão muito poderoso. Ela foi lá, derrotou esse dragão, não olhou na cara, mas ela virou brevemente o rosto dela pro pessoal da guilda. O chefe da guilda viu ela sem ela saber e ela foi embora. E esse chefe dessa guilda é um rapaz chamado Skrade, Jade Skrade. Tem cabelos prateados, coisa e tal, e por aí vai. Esse rapaz, ele quer muito que a Alina faça parte do grupo de heróis dele, de aventureiros dele. Porque, né, com as aptidões que a Alina tem para uma batalha, para um enfrentamento, algo simplesmente mágico ter alguém assim no seu grupo. Só que ele tá tendo trabalho, porque a Alina não dá o braço a torcer. Inclusive já jurou ele de morte se ele continuar tentando fazer com que ela entre nesse grupo. Nesses dois episódios, já vimos uma personagem muito meiga chamada Layla, que é uma das companheiras de trabalho da Alina, que vive imaginando coisas acerca da Carrasca, e que imagina a Carrasca tendo um caso com um dos heróis que vai na guilda, e que é muito fã da Carrasca, que adoraria conhecer a Carrasca e não sei o quê. Temos o próprio grupo desse Jade. Temos um personagem muito chato que tem cara de... cara meio punk, com uma tatuagem na testa, chamado Sly. Ele é muito, muito impertinente, muito xarope, muito tosco. E temos o próprio chefe da Alina, que se chama Glyn. Glyn Gallia é o nome inteiro dele. Glyn Gallia. E esse senhor Glyn, ele tem uma aptidão mágica muito interessante, que permite a ele ir para um local a esmo. Ele vai nesse local, conjura a magia dele, e no momento que ele conjura a magia dele, ele tem o poder de olhar 30 minutos no passado sobre o que ocorreu naquele local, naquele exato local. E ele é a segunda pessoa que descobriu que a Alina, na verdade, é a Carrasca. E como termina o segundo episódio, spoiler, tudo bem, não dá nada, ele desafia a Alina para uma luta. O porquê, não se sabe, ficou em aberto para o terceiro episódio. Mas ele desafiou a Alina para uma luta. Eu tenho uma dúvida. Ela, ela parou para pensar que ela podia só ser aventureira e fazer o horário dela? Você ser aventureira, você tem mais hora extra do que ser recepcionista. Ah, é? Então, o Jade, é assim, o Jade fez essa questão pra Alina, o Jade, que é o líder lá de um grupo de aventureiros e tal, que quer muito ela no grupo, disse que ela não precisaria fazer hora extra, porque só trabalhando 2 horinhas por dia, no máximo, ela tiraria mais dinheiro do que ela tira como recepcionista por dia. Só que daí ela chamou ele de mentiroso na cara dele, dizendo que aí que você se engana. Se você mata um monstro, vão te chamar pra matar 2, 3, 4, 5 no mesmo dia. É a mesma coisa de fazer hora extra. Eu não quero fazer hora extra. Não pode não fazer? É a mesma coisa de fazer. É a mesma coisa de fazer hora extra. Mesma e fora coisa. Que... Não, não. Mas ela não pode só, ela tipo, tem a dizer... escolha de dizer não. Não. Pois é. Ela pode só dizer não. Só dizer não quero não. Ir. Ela disse não. Ela chamou ele de mentiroso e disse não. Não, não, quero. Não. Ela acabou de... Você acabou de dizer que vão chamar ela pra fazer outra coisa. Ela pode só dizer não vou fazer? Pode, mas ela não fala. Então ela tá certa e ela que é meio burra. E fora que ela gosta dos benefícios que se aposentar... É, tem muito benefício esse emprego dela. Tem bastante benefício. Tem bastante benefício muito, muito atrativo. Oh. O que segura ela no emprego. Ela podia quitar a casa dela bem mais rápido e ela prefere... Tá bom. Okay. Ou ela só gosta de ser recepcionista. É isso. Deixa ela. Se ela gosta de ser recepcionista, tudo bem. Aí, o que que tá metendo nesse anime? Esses eventos, assim, porque o anime não é ruim, assim, não é mal animado, pelo contrário, até que a animação dele é bem fluida. Tem uma ambientação legal de se ver, é bem caprichadinha. A atuação dos dubladores é boa. São muito boas as atuações, como ela dizendo, desculpe meu erro no plural. E eu quero ver até onde irá a paciência da Alina com o Jade, e em principal, com esse tosco do Sly, que já é um personagem que eu tô odiando pavorosamente. Enfim, Isso é um pouco sobre o anime que eu resolvi trazer pra esse que eu dar de início de temporada. Que provavelmente não vai ser o anime que eu vou falar lá em março, no final da temporada. Porque eu quero muito falar de Aonohaku lá, se eu conseguir. Mas, caso eu não possa, acredito que vai ser esse mesmo. E é isso. Obrigado. Eu tô assistindo, mas assim, eu tô meio desgostoso com anime hoje em dia. Pela preguiça, sabe? Deu uma enjoadinha. E assim, eu acho o visual dele muito bonito, sabe? Eu acho o design de personagem, a menina em si, eu acho ela bem bonitinha, assim. Mas de resto, eu não acho muito engraçado, não. Ele é pra ser um anime de comédia. Não, eu não acho que ele era pra ser de comédia, não. Ele não é pra ele ser de comédia, é pra ser de comédia, cara. A base que você falou é literalmente o humor manzai. Eu não senti isso, cara, mas tudo mas bem. Ele falhou. A ideia do conceito da marreta pra matar o bicho é uma coisa básica. O tempo todo lá, ela vai lutar por quê? Porque o bicho quebrou, jogou uma pedra na casa dela e ela ficou puta por isso. E tem toda a situaçãozinha. O problema é quem tava controlando o Golem, que era aquele tosco daquele punk. O problema é que jogaram a pedra na cara dela, cara. Porque jogaram ela queria matar o punk. Queria matar Mas a questão é uma situação cômica que era pra ser engraçado, entendeu? Nesse sentido, cara, que ele tava falando. E aí mas não me pega. Eu entendi. E eu acho meio que o mundo meio genérico também e tudo mais, então. Não, no mundo, se eu também achei genérico, o mundo em si não tem nada demais, não vão conseguir reinventar a roda com esse anime, não tem. Eu tô vendo por um automático mesmo, e porque a menina é bonitinha, é basicamente isso que eu tô assistindo. Mas não acho lá essas coisas, não. Bom, eu tô gostando bastante, eu tô gostando muito do anime. Enfim, é isso, então vamos pra... Pro Luke, né? Falar do anime dele. Então, Yuri on Ice morreu pra Medalist nascer, né? Porque Medalist aí, que é um dos meus mangás favoritos aí de leitura, ele foi adaptado e foi jogado no inferno, que é o Disney Plus, né? Nesse lugar onde nenhuma planta cresce, porque a terra foi salgada. Bleach chegou primeiro, né? Bleach, né? Por causa de Bleach, né? Eles aprenderam com Bleach, né? Porque no começo de Bleach não era lançado junto com o Japão, né? Uhum. Então a gente pegava o anime atrasado e a gente ficava baixando no pirata mesmo. Agora eles aprenderam e agora ele tá com uma dublagem junto. Porque eu não gosto muito da dublagem da menina, tá? Eu acho... É que voz de criança é complicado de fazer. Voz, né? Voz de criança eles... é complicado de fazer, mas eu me apeguei à voz brasileira, então quando mudo pro japonês eu não curto, não. Eles não vão contratar uma criança pra dublar a menina. Então. Assim, o Japão cala a voz. Nem sempre contratam também, tá? É só que a voz japonesa parece mais aguda. Sim, porque ela destrói a própria garganta pra fazer aquela voz aguda, né? Mas enfim. Medalist conta a história de Inori, que é uma garotinha de 11 anos. Que ela tá na quinta série e ela sonha em se tornar uma patinadora artística. Ela quer seguir os passos da irmã mais velha, que acabou tendo uma carreira curta porque acabou se machucando, né? Só que a mãe dela é muito resistente contra isso, porque, né, viu a filha, já uma filha perder os sonhos, né, ter os sonhos destruídos e se machucar ao mesmo tempo, ela não quer isso também pra sua filha mais nova. Então ela... Meio que as escondidas da mãe, ela pratica em segredo a patinação em uma pista de gelo perto da casa dela. Ela não paga, né? Ela usa minhocas, porque o tiozinho que cuida da pista de gelo, ele gosta de pescar, né? Então ela pega um monte de minhoca e dá pro tiozinho, o tiozinho agradece. E com isso ela consegue entrar de graça no ringue de patinação. No anime não mostra, mas o tiozinho dá graças a Deus que ela para de dar minhoca pra ele, que ele não sabia o que fazer com aquelas minhocas. Era só uma desculpa pra ele. Assim. Mas teve um dia que, quando ela vai entrar às escondidas, ela dá de cara com o Tsukasa, que é um ex-dançarino no gelo, que também era um patinador artístico, que acabou desistindo, porque ele tinha muita baixa autoestima, ele achava que ele não tinha condição de competir com os outros, porque ele entrou muito velho, né? E aí ele foi para, ele virou um dançarino no gelo. Ele fazia dupla com a moça que hoje em dia é uma treinadora Vaga. também. Indicou ele pra vaga. E aí ele tava meio desgostoso da vida, tentando procurar algum emprego, né? Que ele não conseguiu emprego, ele acabou se aposentando. E nesse encontro dos dois acaba que forma uma dupla, né? Ele dá um esporro na menina, a menina acaba contando pra mãe, e aí os dois acabam virando treinador e aluna, né? E aí a gente vai ver os dois irem ao encontro do mais forte, que elas querem virar o medalhista de ouro olímpica. Esse é o sonho da menina, e ele promete para ela que ele vai dar uma Eu acho medalha muito de justo. ouro para ela. Eu acho Acho o muito sonho legal muito esse justo. tipo de anime de esporte assim, cara. O cara já pensa, tipo, ó, meu sonho é chegar a isso aí. Mesmo que não chegue, é legal ver essa jornada de chegar lá. Eu sinto meio mal nos animes de esporte que é só, tipo, tá acontecendo esporte aqui, vamos ver qual é. Mas, tudo bem. E aí, eu acho que é muito interessante a história que, infelizmente, eu acho que o anime ele adapta meio mal, porque o anime, o treinador em si, ele não aparece tanto. Porque o treinador, ele é um protagonista tanto quanto a menina. E eles meio que esconderam boa parte da história do treinador, assim, no anime. É muito Ei, mais focado na garota. muito focado na Por garota. exemplo, no primeiro capítulo, a gente descobre que com o passado dele, vê ele triste, né, pô, tá se aposentando. Ele mora na casa de uns patrocinadores, porque tem um patrocinador que dá dinheiro para ele continuar patinando, e ele meio que desiste dessa vida e não quer mais ser patinador profissional porque não tem condição, sabe? E isso é importante para mim porque ele se vê muito na menina, né? A menina, ela é considerada quase no limite da idade para começar a levar a sério patinação, né? E a menina, ela tem uma personalidade meio triste, porque ela foi muito abusada, a mãe joga ela para baixo, os amigos zoam ela, e ela tem uma péssima autoestima, né? Então ele se vê muito nela e ele quer fazer de qualquer jeito que a menina seja feliz. E eu gosto muito da relação dos dois, assim. Mas mesmo isso, assim, no anime, eles também não focam tanto, né? Eles mostram que a menina se sente triste e tal, mas eles não mostram muito a galera abusando Eu acho dela. que Eu acho que eles estão é é meio good o vibe pra ir drama. focar no, nela no, na participação. Eu acho que eles dão uma forçadinha no drama, assim, pra mim, assim. É bastante drama que não tem Eu tanto no mangá, acho que sabe? ela. Eu acho o contrário, eu acho que tem muito drama. Tudo bem. A menina só chora, hein, Vlas? Ela Coitada da só, não, ela menina. só chora, mas ela chora de qualquer coisa, né? Então, coitada da menina, meu A Deus baixa do céu. autoestima dela, de fato, tá. Mas Meu bebê. o motivo pra isso, você falou, eles forçam muito. Até a Mas mãe, ela meio que aceita meio rápido no anime, assim. ela aceita, mas não aceita, né? Que ela aceita que ela vá como se fosse uma brincadeira. Ah, depois de até chegar no segundo funda do fundamental, você vai parar, sabe? Não quer que leve a sério, né? Mas eu gosto muito da história porque ela foca muito no crescimento, né? Nessa relação dos dois, de aluno e treinador. E tem muito anime de esporte, mangá de esporte, que eles esquecem do treinador, né? Parece que adolescente, criança, ele meio que tem que se desenvolver sozinho no esporte, e o adulto tá lá só pra ser um adulto parado, tá sentado no banco, né? E eu gosto muito como ele ensina, ele passa um pouquinho, né? Porque a gente começa desde o principiante até o profissional no, na patinação, então ele explica algumas coisinhas, você vai entendendo. E a animação tá muito bonita, assim. Eu não acho que. Eu tava preocupado porque podia ser uns bonecão CG, CGI, pois é. todo travado, todo duro. E pra um anime de patinação, em que o movimento tem que ser bonito, né? Que eles são artistas, né? Tinha que ser algo bem feito. E eu tô achando que a produção tá sendo muito boa. Eu gosto muito da menininha. A menininha, é que nesse momento ela tá muito chorona, né? Mas quando ela vira um boneco maneiro, velho, ela vira um boneco maneiro, assim. É, quando ela Ela é faz umas engraçada. coisas foda assim, mesmo agora, eu acho muito legal, cara. Quando do nada Ela é ela vira uma. engraçada, ela é Pô, divertida vai pra Cidade das e. Minhocas lá, pô, vamos ver. Ela pega no, nos negocinhos do casaco do treinador e fala que é minhoca, pro desespero dele e tudo mais. Eu gosto bastante desses dois, eu gosto bastante dessa dupla e eu quero ver ela crescer. Eu quero cuidar dessa criança. É o meu anime preferido da temporada. Então, é que o Kusuriya mal começou, né? Mas é, ele e Kusuriya são os animes realmente bons assim, da temporada. O que eu falei, eu tô gostando, mas meio naquela vibe. É legal. É o que eu realmente acho muito bom, assim. Talvez fosse o que eu já tava esperando, né? Mais da temporada. Era ele e o Sakamoto dele. Sakamoto dele me decepcionou pra caramba. Mas. Tô adorando. Tô gostando demais desse anime. Rafa, quer falar alguma coisa? É porque eu só vi o primeiro episódio, né? Eu tô atrasado. Ah, tá. Mas, né, então, mas pelo menos o primeiro episódio eu gostei muito. Estou levemente triste porque o protagonista masculino, que é o cara aqui, né, que treina, não vai ter tanto aparição no anime, porque eu sabia, né, que os dois eram os protagonistas, né? Eu sabia que também tinha uma parte importante dele de falar da vida dele, mas fazer o quê? E daí ler o mangá depois. Assim, provavelmente em algum momento vão criar um arco só dele, né? Mas no momento eles estão focando mais na garota. Não é que ele não aparece, tá, pessoal? É só que não dão muito foco pra essa história que o Luke contou dele. É tipo, a menina lá que era a antiga parceira de dupla de dança de patinação, né? De que não é dança de salão, né? Errei. Ela parece gostar muito dele, e você não entende por quê. Você mal entende que ela era a dupla dele, sabe? Porque não aparece, conversa dele. Sim, apareceu no primeiro episódio. É, apareceu no primeiro episódio. Mas é bem a passar, né? Rapidinho de tudo. Não, é um frame. Literalmente só uma, como se fosse uma memória, um flashback mini, sabe? Na cabeça dela passando assim, ó, eles dançando. Ele é e tão assim, empolgado no mangá quanto ele é no anime. Cara, ele é empolgado. Ele é muito empolgado. Eles cortam muita coisa. Ele é muito empolgado. Tem um momento que a menina fala, né? A parceira dele fala: ó, você não pode demonstrar preferência pra menina, porque os outros alunos vão se sentir mal, né? Aí, imediatamente, ela dá um sorriso assim e ele fala: você tem o sorriso mais lindo do mundo. Exatamente. Você é perfeito. Ele é esse tipo de pessoa. Ele mima muito ela, assim. É muito engraçado. Muito. Dá pra ver. Mas é muito bonitinho. Eu gosto muito dos dois. Enfim. Esse episódio, eu gostei da relação da outra treinadora com a menina lá. Sim. A menina gata. E é legal você ver os personagens crescendo. Sabe? Eu vou dar spoiler do mangá, mas é um spoiler mínimo. Mas, por exemplo, hoje o arco da menina é sobre ela tá com dores de crescimento. Que ela tá crescendo, né? E ela tá aumentando de tamanho e ela tá com dores de crescimento a ponto de ela não tá conseguindo saltar direito. E aí é toda uma discussão sobre isso. É bem legal, cara. É muito legal. E o mangá, eu já mostrei imagem pra Evilás e tudo mais, é muito impressionante como autor ou autora, não lembro se é uma mulher ou um homem, desenha. E você consegue claramente ver o movimento do personagem, a coreografia do personagem, você não se perde. Então, eu quero ver o mangá e eu vou perder a animação, você não perde. O boneco se move na tela mesmo numa imagem parada. É foda, quando o autor faz isso. Poucos autores eu sinto essa sensação, né? O cara do One Punch Man, que eu esqueci o nome dele, Miura, né? A sensação é essa pra mim. Obviamente o Takehiko Inoue, né? O Takehiko Inoue é um absurdo nisso, né? E Miura. Quando falei Miura, Miura é o do Berserk, é Kentaro Miura. Você tá maluco? Eu achei que era Miura. Não sei. Pô, esqueci, o cara é bom pra caralho. Que o cara do Murata? Murata. É o Murata. É o Murata. Porque eu compro uma punch por causa da arte dele, né? Nem por causa da história. porque a história tá triste. Eu gosto, mas eu entendo. É porque a história de eu dropei One Punch Man. O Mo, que continua sendo gag, assim, não durar muito tempo, sempre meio que se perde, assim. Mas eu não acho ruim, não. Mas a arte do Miura é um negócio fantástico. É bizarro. Fantástico. É bizarro. De bom. Mas é isso. O autor tá fazendo muito bem. O Luca me mostrou o mangá, realmente o mangá da lista é muito bonito. Esse é um que talvez, se viesse pro Brasil, Eu compraria só cada arte. Compraria e deixaria guardado no armário e leria daqui a 3 anos. Luke, eu só vou ler a figura. Leria daqui a 3 anos, que é assim. Exato. Que o Vilazo compra mangás. Se depende do mangá, né? Kaku de Cascal, tá lendo certinho. Mas eu fico feliz que as pessoas estão gostando, porque era um mangá que eu tenho muito carinho, então eu ficaria triste se eu visse pessoas falando mal dele. Então, fico feliz. Feliz que tá tudo bem. E é isso. Anime de esporte é minha geleia, né? Então tem poucos que eu não gosto. Até os que eu meio que abandono, mas meio com aquela vontade, tipo, tem que voltar. Tem dois de golfe do ano passado que eu tenho que voltar ainda. Tem o golfe das meninas que eu queria ver também. Eu não sei porque vocês ainda não aceitaram ver o anime de corrida na Copa de Sábado até agora, mas tudo bem. Exatamente porque... Porque o cara fuma, Nath. Não, mano, eu comecei a ver esse anime, achei legal, só que eu não, por algum motivo não terminei. É só porque é dois cubos, é só isso. É só por isso. Ele é pô, fumante. Mas da próxima temporada não parece ter muita coisa também, não sabe, né? Então, eu gosto de ter a expectativa. Mas é isso. Medalist, bom demais. É isso aí. E é isso então, pessoal. Alguém quer fazer... Mas já acabou? Alguém quer fazer alguma referência a outra coisa? Outra obra? E assim, eu tô achando essa temporada muito fraca. Na minha cabeça, eu acho que é a temporada mais fraca de animes... Todo janeiro você fala isso, cara. Não é. Todo não janeiro. É, não. Não é, não. Não é todo janeiro, não. Não é, não. Teve dois jamestinos no ano passado. Não é, não. Você tá falando aí, mas não é, não. Todo janeiro. Essa temporada, eu acho que é uma das mais fracas dos últimos, sei lá, 10 anos e tal. Mas é isso. Pra mim tá de bom agrado a temporada. Eu podia ter falado de Rony Lemon Soda, que eu tô gostando. Dropei. Podia ter falado de... Sabia que ele ia gostar disso. Podia ter falado de Magic Maker, que é um animezinho muito fofo, mas é um slice of life com magia extremamente fofo demais. Açúcar demais até pra mim. Eu também tô gostando. Enfim, assim, não é nada esplendoroso, mas pra mim tá bem ok a temporada. Tá de boa, vai dar pra levar. Eu falo que eu tô desgostoso de anime, e aí eu fui lá, eu vi 3 animes dessa temporada, né? E o terceiro anime que eu vi é outro de Sekai, que é do... O Ranger Vermelho virou um aventureiro no outro mundo. Nem quis tocar. Eu achei... algumas piadas eu achei engraçadas, sabe? Tipo, tudo que ele faz uma explosão e a menina reage se perguntando como é que um soco faz explodir alguma coisa, né? Piada, ok. Ele é mais ou menos isso, assim. Ele é uma piada sobre o Sentai. O boneco é realmente um boneco de Sentai. Tem as musiquinhas quando ele se transforma e ela não entende de onde vem a música e tudo mais. Ela vai ver o status dele na guilda e começa a tocar um PV do boneco dele, ao invés de mostrar a tela de status. E aí tem essas piadinhas engraçadinhas, mas o universo é tão genérico, é tudo tão genérico que... Dá vontade, sabe? Eu ia fazer esse disclaimer que você tá falando aí. Tipo, não é que os animes estão horrorosos. É que a encaixou os animes não serem pra mim, sabe? Porque eu vejo gente falando bem de vários animes. A menina de Okinawa. Tem muita gente falando bem do anime da menina de Okinawa. Sim, eu achei engraçado, sabe? Eu não me interesso por engraçado e o romance não me parece interessante. O Ronin Lemon Soda é outro que eu saí rápido dele. Então é meio que isso, sabe? O Fruit Master também. O Fruit Master é um que me deixa muito revoltado. O Fruit Master é foda, é demais. É que a temporada encaixou de ter muito anime que não é pra mim. E eu tentei, eu dei chance, mas... Como eu tô meio enjoadão com anime, aí eu já... A minha régua já tá lá pra baixo, sabe? Então, se tem um negócio que eu já tô de saco cheio, eu paro de ler. E paro eu tô de assistir. Vendo anime cal que eu não gosto. Eu vou comentar de 3. O primeiro é o Akoyoku Reijo Teisei Yoji-san, né? Que eu botei a Open. Não, eu acho que a Open era a End. No grupo, e vocês disseram que a Open era muito. Os dois são legais. Eu vi a Open legal. Assim, eu só vi o primeiro episódio, então eu só posso falar pro primeiro. Não, o primeiro é legal. Mas achei legal a Open e a End. a obra como um todo, né? A ópera. A música eu não gosto também, não. Então, né? Eu não tenho, não vejo problema. Sim, eu só vi o primeiro episódio, gostei. Não sei, eu vou assistir os próximos, porque eu tô atrasado. O que me faria ver esse anime? Se fosse o contrário, se fosse uma garota muito bonita que morreu e foi pro secar e virou um tiozinho. Aí eu queria ver como é que ia ser. Coitado. Mas tudo bem. Deve ter um secar assim, provavelmente. Com certeza, absoluta. Tem, com certeza. Irei achar depois. Vou procurar depois. Eu prometo que eu lerei. Né? Aí tem Fate Strange Fake, que só saiu o primeiro episódio e os próximos só vão sair, sei lá, em março. Pois é. Tá ligado? Já caguei. Né? Pois é. Já caguei, tá ligado assim? O primeiro episódio ruim. Não achei nada demais. Não achei ruim também, não. É, tava achei curioso. Fate. O primeiro episódio foi muito Fate. É, eu tava curioso até. Vê lá o carro do Coração de Leão, que quando ele ataca, tem um rugido do leão. E ele ainda vai preso no primeiro episódio, achei ótimo, assim, ó, como é que ele vai sair da cadeia? Que loucura. Mas, assim, não tem mais episódio, galera, não sei quando vai sair mais, então, caguei. E, por último, mas o mais importante é a continuação do Jibaku Shonen Hanako-kun 2, né, porque é a continuação de um dos animes que eu gosto muito, tá ligado, assim, junto com o Kusuri era um dos que eu tinha expectativa. Inclusive, e tá... Legal, do jeito que tá. É um anime curto, você pode botar lá no Golden Apple. Não é anime curto, esse é o completo. Viu? Porque o anime curto foi na temporada passada. Esse é o anime que é os 25 episódios mesmo. Os 25 minutos, melhor dizendo. Então, da temporada passada você não viu? Que foi... Não. Não vi, não. E só foi 4 episódios, inclusive, da temporada passada. Mas não vi, não. Não sei como é que foi. Eu sei que alguém colocou na lista, então por isso que eu sei que ele era curto. Ah, não. Não, estou vendo a versão baseada no mangá, né, que é a segunda temporada. E tá igualzinho a primeira, igualzinho no sentido de qualidade do character design e animação, e a história continua, e eu continuo gostando. Pronto, era só isso mesmo. Tá justo. Carly, quer falar alguma coisa? Não, já falei que pra mim a temporada tá ok, tá bem de boa, dá pra levar. Ah, sossegado. Enfim, então vamos aqui para recadinhos do Padinho, por favor. Ok, edição número 117 da sessão Recadinhos do Padrinho. Vamos começar com algo que já é clássico, que aparece só uma vez por mês agora, que é o ranking de audiência dos animes no Japão. Só que pelo período que foi colocado esse ranqueamento, é algo assim do tipo... Não teve muita audiência, porque foi justamente na época de fim de ano. Então, aparentemente, o público nipônico não assistiu muito anime nessa semana de final de um ano e início de outro. Aparentemente, pelo menos, né? Tanto que o ranking está assim. Décimo lugar para Oshiri Tantei, com 1.3 de audiência. Wonderful Precure em nono, com 2.0. Shangri-La Front em oitavo com 2.1, One Piece em sétimo com 2.3, Bloomiburu em sexto com 3, Crayon Shin-chan em quinto com 3.2, Omisoka em quarto com 3.2, Doraemon com 3.6 em terceiro lugar. Detective Conan em segundo com 4.7. O Shibimaru é um especial Doraemon, só pra avisar. Só. Exato. E o Shibimaru Kochan em primeiro com 6.0. Você pega os pontos de audiência, mesmo eles, pro primeiro colocado, assim, foi tudo um ponto de audiência baixo. Então, também. Sim, final de ano é difícil. Não é episódio padrão, é um especial também, então... Uhum. Ou seja, nada muito surpreendente no ranqueamento da vez, né? Nada assim. Acho que Shangri-La tá nessa lista. Você acha? Eu acho. Ele não faz perfil. Assim, o gosto. Entra nessa lista. Eu acho muito bom, tá? Eu acho muito legal. Shangri-La eu tô adorando e tal. Eu só acho bem curioso. Bom, e a segunda pauta que eu trago aqui nessa sessão para encerrá-la é que a Crunchyroll está fazendo o stream de Mirai Days, Witch Precure, que é a sequência direta da temporada de Precure de 2016. É a continuação direta da história, para quem assistiu, das meninas que vão... das meninas que formam Precure no Reino da Magia, no Reino da Bruxaria, e por aí vai. São personagens extremamente simpáticas, cativantes, e vai muito também do cast, do grupo de pessoas que são... faz parte da dublagem nesse anime, porque ter nomes como Yui Hori e Ri Takahashi é maravilhoso por si só, é algo maravilhoso por si só, e agrega muito ao anime, agrega muito à obra. A Crunchyroll anunciou isso na última sexta-feira, ok, no dia 17 de janeiro de 2025 foi feito o anúncio, e aí no sábado já teve a aparição dos dois primeiros episódios. O anime tinha estreado na semana anterior. Uhum. Então, muito bom, muito chamativo para quem é fã de Precure, de Mahou Shoujo assim num todo, mas mais especificamente Precure. E é isso, né? A não ser que o Vilazo tenha alguma manchete para trazer, alguma não, notícia de última hora. Eu queria comentar que esse não é o Precure do ano, tá, pessoal? Esse é um Precure meio que esquecido. Não, não é. Tanto que vão ser só 12 Precure episódios. Precure do ano começa em fevereiro. Precure do ano é o fevereiro, ritual do Precure. Uhum. Finalmente vai embarcar no universo das águas. Inclusive, esse daí, finalmente. Esse Precure aí é do Estúdio Jin, né? A Toei, ela deu meio que... deu pro Estúdio Jin fazer. Então, é com a participação do Toei, mas quem faz esse anime é o Estúdio Jin. Mas quem anima mesmo é Jin, exatamente. Sabe animado? Bom, dessa forma... é bem tão fraquinho, não funciona. Bom, desta forma, então, encerro a 117ª edição da sessão Recadinhos dos Quadrinhos. Oi? O quê? Eu não ouvi, desculpa. Eu não ouvi, desculpa. Repita a pergunta, repita a pergunta. Ele estava animado e ele ignorou total. Não, animado tá, só que dá pra perceber de longe que não é a Toei que tá fazendo, né? Porque tem um... E quando a gente fala de Precure em específico, os traços da Toei são bem... indiretos no ponto, até. É um lugar você reconhece de longe. O anime é de exato. Só algumas exceções? Sim, existem exceções, né? Mas, tipo, Precure de 2014, inesquecível. Mas. Mas, realmente, dá pra notar a diferença bem existente entre os estúdios, né? Dá pra notar bem tranquilo. É algo bem. Mas não tá ruim, não. Não tá ruim, não. Mas eu concordo que o Den ultimamente tem feito trabalhos bem. Como é que se diz? Qualquer coisa. De ok pra baixo. De ok pra baixo. Mas é isso. Agora sim, encerrando a 117ª edição da sessão Recadinhos do Padrinho. Ok. Então vamos então para as considerações finais, pessoal. Então vamos começar pelo nosso convidado, Luke Lucas. Amanhã vai fazer 36 graus e eu não tô muito feliz não com isso. Tá difícil andar na rua aí com o sol que tá tendo. Então, se proteja aí, passa protetor solar, gente. O calor por aqui também tá forte, tu Luke, mas não sei se ameniza muito. Tipo, tá calor, o céu tá nublado, mas tá quente pra caramba. Aí por volta das 2, 3 da tarde cai uma chuvona. A chuva dura uma meia hora, mais ou menos, passa a chuva e volta o calor incessante. Eu não sei como é que tá aí. Aqui não tá assim. Chovendo, não. Provavelmente vai chover essa semana, mas não tá chovendo, não. Então só fica calor e agora eu tô trabalhando de carro e o carro tem ar-condicionado. Bom demais. Aí avisei ao povo que eu vou fazer todo o trabalho de manhã, que à tarde não dá pra, não tem condição de trabalhar, assim. É muito calor, muito calor. Então se cuida aí, gente. Cuidado aí na rua. Se cuida também com os Estados Unidos. Cuidado com os Estados Unidos, gente. Perigoso. Vem pra baixo com isso, cara. Ai, Vlas, a culpa é da esquerda, né? Às vezes acontece de, tipo, coisas no mundo exterior me deixar muito pra baixo, assim. É culpa da esquerda, né? Não é nossa culpa que Facebook, Meta, Google, Twitter... É Twitch, tá tudo dominado pelos caras e eles compartilham o que eles querem. Tá da esquerda. Enfim. Enfim. Rafa? Rafa saiu. A Rafa, ela foi embora. Então tá, a Rafa, ela foi embora. E Carleiro. Então, agradecer a todo mundo aí, como de costume. Como o Vilas bem citou, o que seria 3 de fevereiro, que o Dado Golden Apple vai ser jogado para 10 de fevereiro. Por razões pessoais, profissionais, com certeza. Então vai ser em 10 de fevereiro que o Dado Golden Apple. Vou gravar de lá. Ah, então, Golden Apple, 10 de fevereiro. Já fica aí remarcado. Tem muito o que fazer, tem que viajar para. Dito isso, agradecer então a todos vocês que nos ouviram ao vivo ou depois do podcast ter sido finalizado. Presidente dos blogs Anime Coach Netwin, que são os patronos do Kyodai Podcast, que é parte da iniciativa Kyodai, certo? A iniciativa Kyodai que completou 10 aninhos no último dia 12, como já foi dito no semana passada, né? No Kyodai passado. É, tema divertido, tema tradicional, e que com certeza abre alguns horizontes pro final da temporada de janeiro. Alguns colegas vão comentar animes que começaram lá em outubro e que vão terminar agora. E nada de errado nisso. Dito isso, obrigado a todo mundo mais uma vez, e a gente se fala daqui 21 dias, 21 dias em 10 de fevereiro, com o Kyodai Podcast 243 Golden Apple 2024. Se isso. Você gravar sem mim, não tem problema, tá? A gente vê aí, mas vamos lá, vai ser 21, provavelmente não. Estou com a preguiça de fazer a lista. Então, eu já fiz a minha, né? Então eu tô perfeito. Quer fazer a minha, Vilas? Por você? Quero. Isso, faz igual. A minha. Eu voto nos mesmos que eu. Olha aí, boa. Eu acho que você vai ser o único que vai votar em alguns que eu votei também. Olha aí. A gente combina e fechou, então. Não, você faz a sua lista. Eu vou fazer o chat GPT fazer a lista pra mim. Olha aí. Meu Deus. Só falar um pouquinho da minha revolta e comum. Hoje eu tava meio que, tipo, aceitando que o Trump ia entrar no carro, ia ser uma merda. Só que aí eu não esperava que o maluco fizesse um gesto nazista, né? O maluco do Elon Musk, né? Aí é foda. E vai ter gente passando pano, falando, ele não quis fazer. Falando, não. O pessoal na internet interpretou. É do caralho, porra. É muito merda eles terem que passar pano pra gente rica, assim, né? É que os donos dos jornais, Vilazo, estavam lá, né? Pois é, então, é difícil. No Brasil também, na Europa tem uns jornais que disseram claramente, né? Mas aqui é foda, bicho. Nos Estados Unidos, os donos estavam tudo lá. E pra ficar mais triste, triste do nada, eu antes de vir pro cast, eu vi um vídeo do... Um vídeo do no Telegram, né? De um canal que tava lá, estavam zoando, é claro. Mas eu só fico triste agora, que é um vídeo dos tiozinhos em frente à embaixada americana, comemorando a posse do Trump, sabe? É só triste, sabe? Nenhuma novidade isso aí. Mas eu fico desesperançoso pra caralho com a humanidade, sabe? Você vê o discurso do cara, é inacreditável, assim. E ele é o tipo de cara que ele pode fazer. É isso que é uma merda, né? Não é nem aquele tipo de cara que diz, esse cara tá falando aí, mas é só besteira. Não, esse cara pode vir a fazer essas merdas todas aí. Eu gostei mais da Hillary Clinton rindo debochando do Trump quando ele falou dos planos dele pro Golfo do México. Eu gostei mais dessa parte. Confesso que eu gostei. Eu não consigo mais rir, cara, desse merda. É inacreditável. Enfim, né? É isso. Visita o Discord de Opinando. Pode contar! A gente tem call de animes todo domingo. Né? Toda temporada a gente escolhe 3 animes pra ver. Essa temporada a gente tá vendo a segunda temporada de curso de Victor Gotoku. A gente já viu a primeira em call. A gente tá continuando o Orb da temporada passada, que tá muito bom também. E a gente tá vendo Tatsukarei Hotel. Dessa temporada, que é um anime de mistério aí com um hotel em que as pessoas que estão entre a vida e a morte vão pra lá, pra descobrir se eles estão vivos ou estão mortos. E é isso. A gente se fala daqui a 21 dias. Isso. Eu vou ter que avisar todas as outras pessoas do Golden Apple. E é isso. Falou, galera. Um abraço. Tchau. Falou.